Nós te glorificamos, Senhor. Queridos, ao mesmo tempo que nós sentimos a presença de Deus, porque a presença de Deus ela não está limitada a nada. Eu sinto, nós sentimos uma resistência muito grande. E há dias que nós vemos sentindo uma resistência. E eu vou dizer para você que as resistências elas aumentarão à medida em que Deus vai nos impulsionando, à medida em que Deus, que nós vamos nós vamos avançando, as resistências elas vão se intensificando. Isso é um sinal que nós estamos, que Deus está nos capacitando a nós entrarmos numa batalha muito maior, num nível de batalha maior. Então não pense que às vezes a gente, as coisas vão ser muito fáceis, porque elas não serão muito fáceis. Eu não quero desfalecer o seu coração, mas eu quero que você entre num lugar de entendimento, que todas as manhãs eu sei que você levanta e existe uma resistência muito grande sobre a sua vida, para que você não faça aquilo que você quer fazer, para que você não desenvolva aquilo que você tem que desenvolver. Naturalmente a nossa vida já é uma luta e ela já é já são resistências. Então, todas as manhãs eu sei que a gente acorda e é difícil. À noite, talvez, você quer orar e você não consegue. Muitas vezes você pega a Bíblia para ler e é uma dificuldade grande. E são tantas coisas e às vezes eu vejo que pessoas estão com o coração desfalecido. Elas estão, assim, se rendendo. Que falam assim, não, eu não consigo, é muito difícil. Mas em Isaías, no capítulo 60, o Senhor vem para Jerusalém e Ele fala assim, levanta-te, porque a sua luz já está brilhando, a luz já está brilhando, levanta-te, eu já tenho te dado força, eu já tenho te capacitado. Tudo aquilo que nós precisamos, meu irmão, para nós caminharmos nesses dias, já está dentro de nós. Porque às vezes a gente fica buscando uma força humana para caminhar, não. Aquilo que nós precisamos já está no nosso espírito para nós caminharmos. Já está dentro de nós. A gente tem uma ilusão que às vezes as coisas humanas elas vão conseguir fazer com que a gente cumpra o nosso propósito. Mas, cara, não é o dinheiro, não é o carro, não é nada dessas coisas que vai nos ajudar, que vai nos habilitar a nós entrarmos no nosso lugar em Deus, que vai nos habilitar a nós vivermos aquilo que Deus tem para nós. Porque aquilo que nós precisamos já está dentro de nós. Você precisa se animar nessa manhã. Olhar para frente e falar assim, Deus, eu estou aqui, nós estamos aqui, a luz já está brilhando. Existe um espírito de tristeza, trazendo tristeza na vida das pessoas, sabe? A gente tem uma ilusão de alegria, porque nós nos alegramos com circunstâncias, e isso é normal. Quem não se alegra ao ganhar um presente? Não é verdade? Eu faço um desafio para você, me dá um presente para você ver como eu vou ficar feliz. E a gente se alegra, porém, isso não resolve o problema da minha vida e às vezes essa alegria momentânea, ela é momentânea. E dentro de mim existe uma tristeza, existe algo me consumindo. Porque a tristeza, ela consome a sua força, ela consome o seu tempo, ela cega os seus olhos. sua boca e ela paralisa suas pernas. É muita coisa, né? Mas é isso que a tristeza faz. Por isso que a Bíblia fala que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Porque ela nos tira de um lugar de paralisia, ela nos dá uma voz, ela nos faz enxergar. E eu sinto muito forte esses dias, as pessoas tristes, tristeza no coração das pessoas. E a palavra de Isaías, ela fala que a alegria, ela já veio, nós vamos jubilar, nós vamos nos alegrar em Deus. Aleluia. Porque Ele já deu ordem, porque já houve uma liberação de Deus. Já houve uma liberação de Deus. E Ele fala assim, olha, se alegre, porque eu enviarei os reis da terra para trazerem o ouro, o prata e a bronze, para colocar nas mãos de vocês. Apesar de, às vezes, a alegria, a tristeza, ela ser uma realidade dentro de você, e eu não quero trazer a você uma falsa alegria, não, às vezes ela é uma realidade mesmo. Eu vou dizer para você que às vezes eu acordo e a tristeza é uma realidade dentro de mim. Então, apesar disso, meu irmão, há uma palavra de uma liberação dos céus. Aquilo que a terra está falando para nós é muito diferente do que aquilo que os céus estão declarando para nós hoje. E eu quero dizer para você que Deus está dizendo, levanta-te, se coloca de pé. Porque você acha que não tem força, mas você tem força sim. É a hora de nós nos levantarmos e nós nos colocarmos de pé. A igreja, esses dias a igreja, esses dias Deus vai levantar a igreja, Deus vai levantar a igreja. A igreja brasileira, ela precisa se levantar, se colocar de pé, levantar as suas mãos e dar glórias a Deus. Porque esse é o nosso posicionamento nesses dias. Sabe, às vezes a gente não tem que lutar contra a tristeza, a gente tem que se relacionar com a alegria de Deus. Tristeza vai embora, tristeza vai embora. Ah, vou assistir um filme, ah, vou comer uma pipoca. A gente fica arrumando situações para tentar tirar. Meu irmão, começa a se relacionar com a presença de Deus, começa a se relacionar com a alegria de Deus, para que o seu coração seja inundado de paz e alegria. Em nome de Jesus, eu quero liberar sobre você. Paz e alegria na sua casa. Paz e alegria na sua casa. Paz e alegria na sua casa. Que cessem as brigas, que cessem as discussões, que cessem as brigas, que cessem as discussões. Em nome de Jesus, você vai deitar em paz, você vai acordar em paz, você vai ter o sono do justo. Deus vai falar com você enquanto você estiver dormindo, e muito mais do que falar com você, Deus dá os seus enquanto eles dormem. Aleluia. Em nome de Jesus, pessoas que não conseguem dormir, que não têm paz ao dormir, sabe, dormir é bom, mas isso não significa que eu preciso dormir 12 horas toda noite para que eu fique cansado, para que eu fique descansado. Em nome de Jesus, meu irmão, você vai dormir o suficiente que você precisa, e durante o seu sono ele vai ser excelente, e Deus vai renovar as suas forças, e ele vai falar com você, ele vai liberar sobre a sua vida. Porque eu vou te falar, nesses dias a gente não pode aceitar que o nosso sono seja roubado, porque o sono é uma bênção de Deus para a minha e para a sua vida. Aleluia. O descanso é a bênção de Deus, e a gente não pode abrir mão disso sobre nós. Algumas pessoas falando de sonhos que elas estão tendo, e o sonho não tem problema nenhum. Acontece que muitas pessoas estão sendo oprimidas nos seus sonhos, e aquilo tem feito mal. E sabe quando você acorda, parece que em vez de descansar, você foi consumido. Parece que você foi consumido durante a noite, em vez de você descansar. Mas em nome de Jesus, meu irmão, quero liberar também essa palavra sobre nós, para que você seja revigorado todas as noites que você deitar e descansar, que você seja renovado no seu coração, na sua alma, no seu físico. Amém. Que você seja curado. Amém. Sabe, eu quero liberar aqui e declarar que pessoas dormirão doentes e acordarão curadas. Pessoas dormirão doentes e acordarão curados em nome de Jesus, porque o sono é do Senhor e é bênção de Deus para mim e para a sua vida. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria ler uma palavra em Êxodo capítulo 3, diz assim: Êxodo capítulo 3, versículo 1, fala assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horeb, um monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, essa não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Nós estamos vivendo um tempo de transição. Já se fala isso há alguns dias, e isso, mais do que se falar, a gente percebe que é um tempo de transição. Mas sabe, não é uma mudança física, é uma mudança transicional, um tempo de transição. E essa mudança, ela é pontual e precisa. Nós conseguimos observar isso, porque, na verdade, mudanças, elas ocorrem em todo o tempo. Mudanças são natural, né? A cada dia você adquire um pouco mais de velhice, um pouco mais de roupa. Você não percebe, mas ela está ali aparecendo. Então as mudanças estão ocorrendo. Algumas delas são bem perceptíveis e algumas delas a gente vai perceber com o tempo. Só que algumas mudanças, elas são pontuais, elas são importantes que elas aconteçam. E a mudança que eu percebo não é uma mudança física, é uma mudança de atuação. É uma mudança de atuação. Algumas coisas, elas perderam o prazo de validade e elas não servem mais para os nossos dias. E está acontecendo uma mudança. Sabe? Moisés, ele ficou 40 anos no Egito, sendo treinado por Faraó, por 40 anos. E um dia precisou ocorrer uma mudança na vida dele. E ele precisava sair do Egito e ele precisava ir para o deserto. E isso aconteceu. E Moisés saiu do Egito, ele foi para o deserto. E ele ficou no deserto mais 40 anos. E chegou o tempo em que precisava acontecer uma nova mudança na vida dele. E essa mudança, ela aconteceu. E eu vejo que nesses dias a gente precisa viver uma mudança. Sabe, meu irmão, eu quero te falar uma coisa aqui. Nos próximos anos, nós vamos precisar viver uma reforma interior na nossa vida. Eu quero dizer para você que nós não podemos nos conformar e ficar parado, prostrado, achando que está tudo bem. Não, nós precisamos nos próximos anos viver uma mudança radical dentro de nós, uma reforma, uma transformação dentro de nós. E eu estou falando de uma mudança, não uma mudança de casa. Claro, você mudar de casa, você pega um fim de semana, você muda. Algumas mudanças são rápidas, mas eu estou falando de uma mudança significativa, de uma mudança circunstancial que precisa acontecer, e ela precisa começar no momento da sua vida, e ela precisa que esse momento seja hoje, o momento que você vai tomar uma decisão em que as coisas, elas vão mudar na sua vida, porque nós precisamos transicionar a nossa vida. Porque, sabe por que eu falo isso? Porque Moisés ficou 40 anos no deserto pastoreando o rebanho errado. Moisés ficou 40 anos pastoreando o rebanho de Jetro. E depois de 40 anos ele entendeu que não era aquilo que era para ele fazer. Apesar de aquele tempo foi importante para ele, apesar de que aquilo fazer parte de um projeto de Deus de preparação para ele cumprir o propósito dele, não era aquilo que era para ele fazer. Então ele precisava transicionar, ele precisava mudar. E a igreja está passando por um processo de transição. E nós, existe um processo de transição ministerial da igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora, para que haja uma mudança, eu preciso entender, eu preciso saber algumas coisas. O que precisa mudar? Por que que precisa ter uma mudança? Como vou fazer essa mudança? E para quem tem que ter essa mudança? Então a gente precisa saber o que, que precisa mudar. Você sabe o que precisa mudar na sua vida? É a primeira pergunta que eu te faço. Que precisa haver uma mudança. Isso é claro, mas o que precisa mudar? Será que nós temos a clareza da realidade do nosso coração, da nossa própria vida? Será que eu sei o que precisa mudar em mim? Então a gente precisa saber o que precisa ser mudado, porque muitas coisas precisam ser mudadas nesses dias, porque se a gente não mudar as coisas, elas vão mudar a gente. As coisas estão mudando, as pessoas estão mudando, a sociedade está mudando, a economia está mudando. Meu irmão, a gente não pode desprezar os sinais, a gente tem que olhar para as coisas que acontecem ao nosso redor e saber o que está acontecendo. O que precisa mudar? Talvez sejam coisas muito simples que precisam ser mudadas. E eu não estou falando, eu estou falando de coisas da sua vida particular e pessoal. Eu estou falando de uma mudança do seu coração, do seu interior, que precisa mudar. E por quê? Precisa mudar. Porque talvez o caminho que eu estou percorrendo é um caminho de morte, é um caminho de destruição, é um caminho que vai me tirar dos planos de Deus para a minha vida, que vai me tirar do propósito de Deus. Então a gente vai parar e pensar: será que eu estou andando e caminhando no caminho certo? Por que, que eu preciso mudar? Às vezes a gente tem consciência, porque, cara, você sabe que muitas coisas, a gente sabe que muitas coisas que nós fazemos vai nos levar a um lugar de destruição. Ou só eu que sei? A gente sabe que se a gente continuar insistindo em fazer o que a gente faz, isso vai nos levar a um lugar de destruição. Porque Deus já nos trouxe a luz e revelou isso para nós. E como que eu mudo? Como? A mudança na vida de Moisés começou quando ele teve um encontro com a presença de Deus. Quando ele encontrou a sarça. Quando ele olhou a sarça ardendo. E ele teve um encontro com a presença. Ali começou. Essa é a maneira que nós vamos mudar a nossa vida. Essa é a maneira que nós vamos mudar o nosso coração. Essa é a maneira que nós vamos viver uma transformação. Essa é a maneira que nós vamos viver uma reforma no nosso interior. Porque ele fala assim: olha, como é que essa sarça pode estar queimando, mas ela não ser consumida? Ali foi a manifestação do poder de Deus. Ali foi o que nós falamos de uma teofania, a manifestação do poder de Deus. E eu vou te falar uma coisa, meu irmão, que o fogo ainda está queimando. Ele não se apagou. O monte de Deus, ele ainda existe. E lá ainda tem um fogo queimando. E ele não se apagou e ele não vai se apagar. E nós precisamos buscar isso. Nós precisamos ter um encontro com essa presença. Porque é a forma em que nós vamos mudar a nossa vida. E para que eu preciso mudar? Porque eu preciso entrar no meu destino. Eu preciso cumprir o meu propósito, Deus. Eu preciso ser quem eu sou em Deus. Eu preciso encontrar o meu destino. E sabe, de tudo que aconteceu com Moisés. São muitas coisas que aconteceram. Sabe, Moisés, ele foi guardado na arca. Porque quando Moisés era um bebê, a mãe dele teve que fazer uma cesta de vinho. Uma cesta aí. E ela teve que colocar betume ali para que ele pudesse ser colocado no rio para ver se ele fosse salvo. Porque Faraó tinha mandado matar todos os primogênitos. E a mesma palavra usada para cesta, ela tem uma tradução de arca. Então a mesma arca que guardou Moisés, que guardou Noé, do dilúvio, foi a mesma arca que guardou Moisés na matança dos primogênitos. E é a mesma arca que está guardando a nossa vida nos dias de hoje. Porque nós somos os seus filhos, estamos sendo guardados por ele e preservados. A primeira coisa que, e até então Moisés, ele não tinha escutado a voz de Deus. E a primeira coisa que Deus falou com Moisés foi: tire as sandálias dos seus pés, porque a terra em que você está pisando é uma terra santa. Sabe, o primeiro assunto de Deus com Moisés foi sobre santidade. A primeira coisa que Deus falou com Moisés foi sobre santificação. E nós precisamos voltar a falar de santidade nesses dias, meu irmão. A gente precisa voltar a falar, porque eu vejo nas escrituras que sempre que Deus quis fazer uma mudança na vida do povo, ele falou: santifica-se. Sempre que Deus quis mudar a vida das pessoas, ele falou: olha, a primeira coisa que você tem que fazer é se consagrar, é se santificar, é parar de fazer o que você está fazendo. Santificai-vos hoje, porque eu amanhã farei maravilhas no meio de vós. E nós precisamos voltar a falar de santidade. Por quê? Porque a primeira mudança que precisa acontecer na nossa vida circunstancial é dentro de nós, é dentro do nosso coração. E sabe, ela é promovida pela santidade. Porque a santidade não fala de uma mudança de física, uma mudança de casa, uma troca de carro, de roupa. Ela fala de uma mudança do coração. E é isso que eu quero que você comece a aplicar no seu coração no dia de hoje. Que você mude o seu foco e comece a focalizar a sua santificação nesses dias. Aleluia, glória a Deus. Porque, meu irmão, a gente precisa de santidade, a gente precisa ser santo. Se a gente não for santo, a gente não vai ver. A gente precisa de santidade. Foi a primeira coisa que Deus falou com Moisés: tire as sandálias dos seus pés. Porque santidade tem a ver com isso, com renúncia e entrega. Às vezes o evangelho que a gente vive é muito fácil. Fácil viver o evangelho que muitos de nós vivemos, porque não existe uma entrega, porque não existe uma renúncia. E aí eu quero que você pense hoje: eu falei assim, olha, o que precisa mudar. Então começa a pensar naquilo que você precisa tirar, porque Deus falou assim: olha, a primeira mudança que precisa acontecer na sua vida é você tirar as sandálias dos pés, ou seja, as mãos das coisas dessa terra e comece a colocar os seus pés numa terra santa. Comece a colocar os seus pés nas coisas santas. Então começa assim, ó, porque a Bíblia fala que Moisés, ele pastoreava o rebanho de Jetro, e o que, que ele fez? Ele foi para o outro lado do deserto. E porque ele foi para o outro lado do deserto, ele chegou no Monte Horeb e ele encontrou a sarça. Você percebe que houve um caminho para ele encontrar a presença de Deus? Ele precisou caminhar em meio ao monte de Deus para que ele pudesse ter uma mudança na vida dele. E a gente precisa ter esse caminhar todo dia. A gente precisa fazer como Moisés, todo dia de manhã, ele acordava e ele andava pelo monte de Deus. Você consegue visualizar a prática disso, meu irmão? Você consegue visualizar? É você acordar de manhã e você dizer que você vai andar na presença de Deus, no lugar onde você vai conseguir encontrar a sarça. Então eu acordo, eu decido que, e aí, cara, você está com fome, é normal, você toma café, mas aí você toma uma decisão, porque você vai lá, cara, eu vou ter um tempo de oração, eu vou orar a Deus, eu vou falar com o meu Pai. Aí eu vou, o meu dia está correndo, é muitas coisas, muitas coisas, é dinâmico. E aí eu vou lá e pego a minha Bíblia e leio a Bíblia. Então você percebe que a gente precisa começar a se envolver mais no monte de Deus. A gente precisa se envolver mais, colocar mais as nossas mãos naquilo que é santo. Tire as sandálias dos seus pés todas as manhãs, para ver se a sua vida não vai mudar. Tire as sandálias dos pés todo dia de manhã. Comece a abrir mão. Olha, eu vejo que a gente está abrindo mão de algumas coisas, porque o mundo tem nos oferecido tantas coisas, e a gente precisa falar assim, ó, isso eu quero e isso eu não quero, porque é uma escolha que eu faço. Eu quero que você faça uma escolha hoje, irmão. Meu irmão, eu quero que você faça uma escolha hoje. Você precisa escolher aonde você vai colocar os seus pés a cada manhã da sua vida. Porque se a gente, a nossa visão humana era muito limitada. Então, se eu não estiver próximo, eu não vou conseguir enxergar. Moisés estava do outro lado do deserto, e a sarça estava queimando. Ele estava vendo? Ele não estava vendo, porque ele estava distante. Por isso que a gente não sabe o que tem que fazer. Por isso que a gente está perdido. Porque a gente está sem rumo. Por quê? Porque a gente está distante. A gente está distante. Meu irmão, a gente tem que estar mais perto de Deus. A gente tem que estar mais perto de Deus. Quando eu comecei a paquerar a Pri, eu queria estar mais perto dela. Como que eu fazia para estar mais perto dela? Viajava? Onde ela, eu tinha que ir onde ela estava. É uma coisa muito óbvia, não é verdade? Simples de entender. Se eu quero estar perto dela, onde ela está? Lá estarei. Meu Deus, é nóis. É isso. A gente tem que estar perto. A gente tem que estar perto. Você quer Deus, meu irmão, então você tem que estar perto. Se você não estiver perto, você não vai enxergar mesmo. Você não vai ser afetado pela sarça. Não vai mudar nada mesmo, meu irmão. Não existe uma mágica. Tem que estar perto. Onde Deus está? Onde é que Deus está? Onde Deus habita? Onde Deus habita? Deus habita no monte de Deus. Se Moisés fosse para o Egito, ele está cada vez mais longe da serra. Você percebe que Deus trouxe ele para o deserto e depois fez ele atravessar o deserto para chegar na presença. Por quê? Ele estava muito longe e nós estamos muito longe de Deus nesses dias. Deus está tão perto, tão acessível de nós, mas nós estamos tão longe dele. Porque estar perto de Deus é uma decisão que eu preciso tomar todo dia na minha vida. Todo dia. Aí amanhã é segunda-feira. E aí amanhã você chega em casa. Aí você está indo na sua casa. É, porque amanhã. É amanhã que as coisas acontecem, que você precisa tomar a decisão. Hoje você está aqui, aí você, a gente sai daqui e vai para casa, e aí você vai estar com Deus à tarde? Você vai estar perto de Deus de noite? Quantos versículos você leu essa semana? Quantos dias essa semana você fez um jejum? Quantas palavras você escutou, talvez uma mensagem? Quantas músicas de adoração você se propôs a escutar, a ouvir e adorar a Deus? Qual o tempo que você gastou para conversar com Deus? Qual o tempo que você gastou para adorar a Deus? Então você precisa responder, a gente precisa responder essas perguntas, meu irmão, porque senão nós vamos ficar no deserto pastoreando o rebanho errado para o resto da nossa vida. E eu quero que você traga uma prática para essa palavra que eu estou te falando, porque santidade é uma prática, não é uma teoria, é uma coisa prática. E muito mais do que prática, uma coisa que eu decido e eu faço, e muitas vezes no sacrifício. Porque a carne, ela milita contra o Espírito. E a carne, que é um pecado, meu irmão. A carne, que é um pecado. Paulo fala, o pecado que atua em você. Ele fala do pecado que está atuando em você, que está atuando em mim. A gente precisa voltar a falar de santidade. Por quê? Porque a nossa casa precisa ser santa. Porque as minhas mãos precisam ser santas. Porque os meus pés precisam ser santos. Porque o meu casamento precisa ser santo. Porque o meu leito, ele precisa de santidade. Porque o meu relacionamento com o meu filho precisa de santidade. Porque eu preciso entrar diante do altar de Deus com santidade. Porque tudo que envolve a vida de um cristão, ela precisa estar embasada na santidade. E a gente precisa voltar a falar disso. E muito mais do que falar disso, a gente precisa olhar para nós e saber o que está santo em mim e o que não está santo em mim. Sabe por quê, meu irmão? Por quê? Porque Deus, ele quer nos transicionar. Aleluia, glória a Deus. Ele quer liberar a sua vida. Meu irmão, essa não é uma palavra de acusação. Não, é uma palavra. Eu quero liberar a sua vida hoje. Liberar, sabe por quê? Porque Moisés falou assim para Jetro: Jetro, eu preciso voltar para o Egito. Porque Deus falou para mim. Mas Jetro falou assim para ele: olha, vai em paz. Meu irmão, eu quero liberar isso aqui para você. Eu quero liberar a sua vida. Vai em paz, vai em paz. Eu quero, em nome de Jesus, hoje existe uma palavra aqui de liberação. Uma palavra de liberação para você ir e cumprir o seu propósito. Não há mais travamento. Não, é uma palavra de destravamento. Eu quero, pastores, vocês estão liberados. Eu quero liberar essa palavra sobre a pastora Flávia, sobre o pastor Vini nessa manhã. Vai em paz e cumpre. Depois eu me acerto com a galera aqui. Pode deixar. Pode ir. Está liberado, não chora não, Sandra. Porque Deus, Ele quer liberar a gente precisa ir fazer o que nós precisamos fazer. Cara, você quer que eles fiquem aqui 40 anos pastoreando um rebanho que não é para eles pastorear? E eu não estou falando de uma mudança física, meu irmão, presta atenção. Eu estou falando de uma mudança de atuação. De atuação. Porque nós precisamos atuar num lugar diferente. Quizão, Deus quer transicionar o seu ministério. Ele quer mudar o seu lugar de atuação. E você não vai deixar a adoração, não. Mas o seu lugar de atuação vai mudar. Porque Ele quer te transicionar. Por isso se santifica hoje e amanhã Ele te transiciona. Porque a adoração dessa igreja, ela precisa de uma transição. Porque Deus, Ele quer que a gente atue em um novo nível, um novo lugar. Por isso que eu estou falando que essa é uma palavra de liberação. É incrível que apesar de toda a resistência, Deus vem e libera. Porque Deus não está condicionado a absolutamente nada. Só que em relação à sua santidade, quem tem que fazer alguma coisa é você mesmo. Porque Deus não vai influenciar na sua vida de santidade. Ele vai liberar, Ele vai te dar um caminho, mas Ele não vai fazer por você, é você que tem que fazer. Nós somos santificados na presença, porém é uma decisão que eu tomo em me santificar. E sabe, o meu olho precisa ser santo, o meu ouvido precisa ser santo, as minhas mãos precisam ser santas, os meus pés precisam ser santos, os meus lábios precisam ser santos. E a gente precisa voltar a falar de santidade nesses dias. Precisa voltar a falar de santidade. Sabe? Avalie o seu próprio coração. Olha a sua vida, o que você tem feito. Presta atenção nos pensamentos que você tem. Presta atenção naquilo que você fala. Meu irmão, se escapou um palavrão da sua boca, meu irmão, isso é falta de santidade, e você precisa olhar isso, porque isso tem a raiz no seu coração. Se você solta uma palavra, uma piada de duplo sentido, meu irmão, começa a olhar para o seu coração, porque alguma coisa está errada. Se a gente vai falar de santidade, não vamos falar de verdade. Se a gente sai na rua e a gente não consegue parar de olhar para as mulheres e vice-versa. Ó, a santidade ela não se moderniza. Escreve isso no espelho da sua casa. A santidade não se moderniza. A mesma santidade que Deus cobrou de Moisés é a mesma santidade que Deus cobra hoje. A santidade, ela é. O mundo está corrompido, o nosso coração é corrompido, então a gente precisa ser santo, meu irmão. A gente precisa voltar a quebrar o nosso coração na presença de Deus. Precisamos quebrar o nosso coração, nós precisamos rasgar o nosso coração. Essa é a primeira mudança que Deus tem pedindo para nós nesses dias, é rasgar o nosso coração. Eu não vou me deter mais, porque não adianta ficar enchendo aqui de coisas, porque tem muitas coisas que eu meditei, que eu orei, que eu anotei, mas, cara, a santidade é um caminho. Não dá para falar de santidade num culto, meu irmão, não dá, eu não consigo falar num culto, não dá. A santidade é um caminho, a santidade é a forma como eu vivo, a santidade é a forma como eu enxergo. A santidade, ela abre os meus olhos. É muita coisa, meu irmão. É algo que nós precisamos a trabalhar daqui para frente por alguns anos. Só que, cara, é hoje que eu preciso decidir que eu vou me santificar. E eu já começo, eu posso começar com a santidade hoje. Sabia que pode começar hoje? Não precisa ter um curso, nós vamos criar um curso de santidade. Daqui 5 anos você se forma e você é santo. Não. Não. É a hora. Porque Paulo ensinava, ele falou assim: aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que furtava, não furte mais. É simples. O que você faz de errado, você não faz mais. Você tem coragem de sair do deserto e encontrar e ter um encontro com a presença de Deus e cumprir o seu destino? Tem coragem, meu irmão? É isso que você quer? O caminho é a santidade. E nós vamos falar, e a gente tem que começar a falar disso nesses dias. Você estava perdido, eu te dei um destino e um caminho hoje. Santidade. Santidade. Mas como eu me santificar? Meu irmão, vamos sentar, vamos conversar, vamos falar de santidade. Vamos falar de santidade. Porque a minha santidade cura você e faz você se tornar mais santo. Então, cara, é muita coisa. Mas tudo começa de uma decisão. A comunidade Rafa pode fazer, tomar uma decisão hoje de se tornar mais santa do que ela é. Está comigo, meu irmão? Estamos juntos? Estamos juntos? Vamos ser mais santos ou não vamos? Aleluia. Vamos se santificar ou não vamos? Amém. Aleluia. É. Então levanta. Porque Deus já liberou a palavra, levanta. Levanta, Jerusalém, levanta e se alegre, porque a santidade, ela não está falando de tristeza, ela está falando de alegria. Ela está falando de alegria, ela está falando de relacionamento com Deus, ela está falando de encontro com a presença, ela está falando de um fogo que queima. Aleluia. Espírito Santo, eu clamo para que o Senhor venha com o teu fogo consumidor e venha queimar em nós e através de nós. Meu irmão, o altar está aqui, o fogo está aqui queimando. Você precisa tomar a sua decisão. O que você quer nesses dias, o que você quer. Você precisa tomar a decisão. Se você de verdade vai querer ser mais santo, se nós vamos nos santificar mesmo, se nós vamos nos santificar. Às vezes que aprisiona as pessoas. E eu queria que você viesse aqui na frente, que nós vamos ungir a vida de vocês. Porque o óleo da unção, ele quebra o jugo. Ele quebra o jugo, ele tira o peso, ele te coloca em liberdade. Nós queremos orar por vocês e ungir a vida de vocês. Para que vocês possam, em liberdade, entrar neste lugar de santidade, de santificação, de um novo tempo. Em nome de Jesus. quando a gente fala assim para Deus: Deus, derrama a sua glória sobre mim. A gente está falando: Deus, derrama o seu peso sobre mim. Agora, para que a gente possa carregar uma coisa pesada, quanto maior o prédio, maior precisa ser a fundação. Vocês estão me entendendo? Então deixa eu te dizer uma coisa: quando Deus envia a glória dele sobre uma vida, quebrada, uma vida que não é santificada, a glória de Deus esmaga uma vida não santificada. É por isso que às vezes a gente fala: Deus, derrama sobre mim, vem sobre mim, derrama tudo sobre mim. E Deus fica retendo, ele fala: não posso liberar, porque senão isso vai te matar. Mas quando Deus encontra uma vida santificada, então a glória de Deus, ela estabelece uma vida santificada. Uma vida quebrada, ela é esmagada pela glória de Deus. Como foi no Antigo Testamento, os filhos de Arão, em Levíticos 10, eles quiseram acender fogo estranho, e Deus mandou fogo do céu, e eles foram esmagados, assim como os filhos de Corá. Mas quando Deus encontrou uma vida santificada, como Moisés, que via Deus face a face no Monte Horebe, então ele derrama a sua glória. Então Moisés prepara as tábuas e coloca assim para Deus, e Deus vem e ele escreve nas tábuas a sua lei, porque as tábuas falam do seu coração, as tábuas falam do meu coração. E nesses dias a santidade, ela vai fazer com que Deus coloque o dedo dele dentro de você e ele escreva as leis dele dentro de você, como está escrito no livro de Hebreus: ah, vocês não precisarão mais de regras e regulamentos, porque eu colocarei as minhas leis e os meus estatutos no seu coração. Cara, Deus quer estabelecer a sua vida nesses dias. A santidade, ela estabelece uma vida de santidade. Muitas vezes, muitos de vocês estão pastoreando o rebanho errado, cara. Sabe, o Senhor disse: ide e fazei discípulos. Todo cristão que não está fazendo discípulos, ele está pastoreando o rebanho errado. Essa semana nós fomos na academia, eu e a pastora. E quando ela estava orando na segunda-feira, Deus deu uma palavra de conhecimento para uma mulher da academia que a gente nunca conhece, a gente só passa por ela. E quando a gente chegou lá na terça, ela liberou aquela palavra de conhecimento. E foi um mover muito grande ali na academia, orar em mistério. O cara ficou olhando lá, e Deus fez algo ali sobre a vida daquela mulher. Resumindo, aquela mulher viveu muitos anos aqui em Santana, aqui perto de nós. Algo poderoso começou a acontecer aqui ali naquele lugar. Aquela mulher já falou: olha, eu vou marcar um café, eu quero que vocês venham na minha casa. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Isso precisa voltar a queimar no seu coração. Sabe, às vezes você está ali queimando pelo seu trabalho, por coisas, pelos seus sonhos. E aí existe uma infelicidade dentro de você, aquilo que o pastor Edu falou, é profético. Você fala: eu estou infeliz, parece que eu não estou completo, parece que está faltando uma coisa. É porque, meu irmão, você precisa pastorear o rebanho de Deus, você precisa fazer discípulos, você precisa pregar o evangelho a tempo e a fora de tempo. E se eu não estou fazendo isso, eu estou fora do propósito. E se eu estou fora do propósito, existe uma tristeza, porque a alegria para a minha vida está em está em eu estar no propósito de Deus. É por isso que eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Edu, porque a palavra da santidade não é uma palavra para hoje, é uma palavra para este tempo. Porque se a gente quer, se a igreja, essa é uma palavra para a igreja brasileira, se a igreja brasileira ela quer um nível maior de glória, a gente precisa entrar no caminho da santidade. Eu creio que hoje aqui, tudo isso que foi liberado aqui é um ponto de partida, é um destino. Agora, somos nós que vamos decidir em que caminho nós vamos andar. A escolha é sempre sua. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Estar conectado ao corpo de Cristo também é santidade. Você sabia que quando existe uma parte enferma do seu corpo, o restante do seu corpo começa a trabalhar? Os linfomas começam a trabalhar dentro de você e eles liberam células que vão combater a enfermidade no seu corpo. Agora, quando você se separa do corpo, isso também te coloca onde? Em um lugar de vulnerabilidade. Não é porque você está aqui e você está no corpo. Muitas vezes você está aqui, mas você não está conectado. Muitas vezes nós estamos aqui, mas o nosso coração não está aqui. Estar em uma igreja não faz de nós um cristão. Nós precisamos estar conectados uns aos outros, como pedras vivas. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Você sabe aqui no tabernáculo, as madeiras que foram colocadas ali eram madeiras de acácia. E a madeira de acácia é uma madeira difícil de trabalhar. Os marceneiros não gostam de trabalhar com acácia, porque ela é cheia de nós. E isso fala de você, isso fala de mim. É uma madeira difícil de trabalhar. Você é uma madeira difícil de trabalhar. Eu sou uma madeira difícil de trabalhar. Os marceneiros não queriam trabalhar, mas Deus falou: eu vou trabalhar com essa madeira. Deus falou: eu vou trabalhar com você, porque Ele acredita em você. E o interessante é que as madeiras do tabernáculo, elas eram coladas umas às outras. Elas eram coladas umas às outras, meu irmão. Isso fala da nossa unidade, isso fala de nós conectados e colados. Mas olha que engraçado, se elas só fossem coladas, elas podiam empenar. Então Deus, Ele vem e Ele coloca grampos entre uma e outra árvore. Ele grampeia elas, Ele grampeia elas. Meu irmão, nós estamos conectados com o Espírito. Não dá mais para você andar sozinho, não dá mais para você viver sozinho, porque a santidade, ela envolve nós entendermos o propósito do corpo de Cristo na minha vida. Muitas vezes a cura, a liberação, aquilo que eu preciso está numa oração que o irmão que está do meu lado vai fazer sobre a minha vida. Muitas vezes nossos olhos estão no pastor X, no pastor tal. Não, meu irmão, a pessoa que está do seu lado, ela pode liberar algo sobre a sua vida que vai desatar, que vai fazer você entrar numa nova temporada da sua vida. Agora Deus quis trabalhar com a casa. Deus nos conectou um ao outro. E Ele disse: e aquele lugar será um lugar santo. e habitarei no meio de vós. Se nós não entendermos o significado do corpo de Cristo, nós não vamos entender o que é santidade. Se nós não entendermos a conexão uns aos outros, de uns com os outros, nós não vamos entender o que é honra. Feche seus olhos. Levante a mão do seu irmão. Santifica-nos, Pai, com a sua presença. Santifica-nos. Nós queremos ser santos. Lava-nos com o sangue do Cordeiro. E purifica-nos. E purifica-nos, Pai, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, adora Ele. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus.